andrecedesmoral.com.br. Olha a paredinha do filho, turma de Lisier. Sassá Veículos, onde você compra carro barato é com ele. Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspi no chão, cê tá de volta antes de secar. E você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar. Evita essa saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. E você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar. Evita essa saudade que cê vai passar. Avança shows, Alex Prozões. Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspi no chão, cê tá de volta antes de secar. E você desarrumar, evita essa saudade que cê vai passar. O nem vá, o nem vá. E você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar. Evita essa saudade que cê vai passar. O nem vá, o nem vá. Vai me agradecer quando essa raiva passar. Direto da Tape Music, o Raquel de Morro Rihanna. André Cidiz, o mural de Ibicoara.